Hoje é dia 4 de maio de 2020 e este é o episódio 89 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho de novo o Tiago Carrondo. Olá, Tiago! Olá, Diogo! Então, está tudo bem? Estás cheio das jardas? E amo, Fogo, tu és... Deixa-me adivinhar, depois estás desconfinado, não é? Já foste cortar o cabelinho, já foste por acaso, não. Por acaso comprei uma máquina de cortar cabelo. Comprei hoje, sério? Que estava só... em promoção no Lidl. Só... Mas nunca tinhas tido nenhuma máquina de cortar cabelo? Só daquelas antigas manuais, porque o meu avô era barbeiro. Ah, ok. Eu já tive várias. Já tive várias e posso dizer que a meio de um corte... Acabou-se a bateria. Não se acabou a bateria, mas avariou-se a máquina. Ah, com o cabelo meio rapado. E então pus um gorro na altura, fui ali à Vorta na Mafra. Compraste outra. E fui comprar outra para acabar o serviço. E voltei para casa para acabar o serviço. É verdade. Felizmente na altura não havia redes sociais, nem havia. Se noutra altura qualquer, se calhar tinha feito um vídeo e tinha publicado. Mas na altura não era grande frequentador de redes sociais. Já foi há um belo par de anos. Sim, olha. Mas pronto. E coisas interessantes, como é que foi a tua semana, Diogo? Epá, a minha semana foi relaxante, espero eu. Mas também tive aqui uma série de... Tive a olhar para uma série de coisas. Uma coisa que nós fizemos já no sábado, foi nós dois até, o webinar da Rádio Zero. Participámos numa espécie de workshop dedicado à produção de conteúdos em casa. Nós estamos acostumados a isso, o nosso amigo André Paula e o João Jota também, e por acaso toda a gente que participou também já tinha em algum momento da sua vida ou até agora já estavam a produzir em casa, então foi uma troca de experiências interessante. E que nós trouxemos aqui a nossa dinâmica diferente, porque nós somos dois, sempre remotos, os dois. E já estamos a fazer isto há quase 3 anos e já é uma experiência que é interessante e com ferramentas diferentes do que outros utilizam, formas de utilizar as ferramentas também diferentes e que é uma experiência que vale a pena partilhar. Certo. Tiraste alguma coisa de lá ou não? Tiraste alguma ideia de, olha, vou mudar isto ou vou mudar aquilo? Ou... Tenho de reanalisar. A ideia com que eu fiquei foi que, basicamente, as recomendações que foram feitas de coisas a evitar são coisas que nós já fizemos e entretanto, sim. Corrigimos. Portanto, a ideia que ficou é que estávamos, pelo menos, no bom caminho. Há ferramentas, sobretudo na área da edição, que nós não utilizamos porque temos o nosso senhor podcast a fazer a edição por nós. Ai, Alex. E aí aprendi algumas coisas. Pá, e agora não estou a lembrar assim mais nada assim muito, muito óbvio. Tá não bem, sei Ana, se tu tiraste alguma coisa. Não, eu tirei. Houve uma das coisas que me deixou a pensar. Mas acima de tudo foi uma experiência interessante. Sim, a experiência foi ótima. Senti que, apesar de... Por um lado senti que aquilo parecia quase uma reunião de condomínio ou uma reunião de encarregados de educação, quando tu vais discutir o problema de mau comportamento da turma, mas os pais que aparecem são os pais dos meninos que não são mal comportados. Estás a ver, a comparação vai nesse sentido. Portanto, aquilo que eu achei foi, tal como tu já referiste, que o objetivo daquele webinar era partilhar experiências de quem já faz coisas em casa ou passou a fazer, especialmente para as pessoas que se sentiram perdidas quando começaram a não ter a possibilidade de ir ao estúdio gravar, como é uma coisa da maior parte dos programas da rádio. Rádio, maior parte não sei, mas alguns, uma rádio, uma exatamente, um número considerável de programas são gravados na Rádio Zero, ou seja, as pessoas sentam-se, carregam num botão, gravam e depois carregam outro botão e param de gravar. E mais ou menos, eu nunca lá fui gravar, portanto não conheço o processo, mas essencialmente era para isso. E de facto aquilo que aconteceu foi, as pessoas que apareceram foi quem habitualmente já fazia este tipo de coisas e nesse sentido acho que não resultou conforme era esperado. Por outro lado, ainda assim nós temos uma tarimba do raio disto. Não estou a dizer que nós somos os melhores do mundo, não é nada disso, mas de facto experiência temos, já temos, até porque já passámos por muita coisa, fusos horários, má internet, fados no andar de cima, já passámos por muita coisa. portanto, e isso fez-nos aprender, que é uma coisa que lá está, isso é como qualquer ação de formação ou curso, que é, por muito que te passem pelos exemplos típicos, só depois com a experiência é que tu consegues, e confrontado com outras com uma variedade enorme de situações, é que tu consegues depois ter uma aprendizagem maior. Uhum. E acho que isso ninguém nos pode tirar, porque de facto já fazemos isto há bastante tempo, e isso resultou depois em algumas intervenções, tanto tu como eu fizemos, não é? E que foram e que enriqueceram, acho eu, isto não estou aqui a ser, acho eu, que não estou a ser demasiado altivo, não, mas acho que foi um bocado isso que aconteceu, e tirei uma ideia, uma coisa, um pormenor muito simples, mas que pode ser interessante, que tem que ver, e se calhar agora até no verão pode dar jeito, que é isto é o que acontece a quem passa muito tempo na sua secretária, e eu passo muito tempo na minha secretária a olhar para ela, e é na minha secretária que eu tenho todo o material que uso habitualmente para gravar ou para me apoiar na gravação. Uhum. E então uma das coisas que eu senti que pode ser melhorada nesta altura, e veio depois o clique deu-se no webinar, é exatamente trocar os meus auscultadores. Ah. Eventualmente trocá-los por uns mais pequenos, in-ears, para poder, que sejam auriculares, que não uhum. sejam auriculadores, que sejam auriculares. Isso tem, quanto a mim, várias vantagens. Uma foi abordada pelo Manuel. O leak de áudio. Exatamente, que é o leak, quanto mais pequenino é o buraquinho, à partida maior é a capacidade de ficar o som dentro da tua orelha e uhum. não sair cá para fora. Por outro lado, podem ser extremamente confortáveis, eu falo agora no verão, porque no verão podemos ter, pelo menos eu sofro um bocado com isso, que é com o calor. Uhum. Eu habitualmente já de inverno tenho calor, portanto no verão sofro um bocado com o calor, e então ser uma coisa mais pequenina e dentro das orelhas pode ser também vantajoso. Uhum. E tenho o outro lado, e agora que temos imagem, não é? Dá para fazer penteados e cristas e não sei o quê, que com um arco de auscultadores é claramente afetado. Agora que temos a nossa legião de fãs a assistir às gravações do podcast, nós temos uma responsabilidade adicional. Aliás, tenho vestido a rigor, sempre que me lembro, e só me lembrei hoje. Mas, os outros dias não, fora faz brincadeiras, usar um... Já não é, nu acho que nunca fiz, mas nu da cintura para cima, sim, quando começar o verão, então. Agora com o vídeo, não sei, tenho que repensar. Mas pronto, seja como for, acho que sim, foi muito interessante, e acho que os meus auscultadores vão continuar a ser de fio, mas provavelmente vou pensar aqui numa hipótese de in-ears. Qual é o problema? É que eu preciso de uns in-ears, eu não gosto muito de ligar cabos de extensão quando o assunto é áudio. Uhum. Eu precisava ter uns cabos, uns auscultadores in-ear cabelados e com um cabo bastante comprido, e eu acho que me vou ver aflito para conseguir estas yeah. três condições, mas que é uma yeah. coisa que eu gosto nestes auscultadores, é que o cabo é quase Bluetooth, portanto eu ando quase pelo escritório, e isto é, tem cabo. Yeah. Mas pronto, Diogo, avançamos. Eu tenho uma extensão para casa, já agora. Tenho aqui o André Paulo a dizer que prefere ver-me de tronco nu do que vestido, que é uma vantagem de quem nos segue só poder escrever e o chat não ser publicado com ninguém, portanto eu posso ler aquilo que me apetece, daquilo que estou, ou seja, posso traduzir aquilo que é escrito no chat por aquilo que bem me apetecer. Está a interpretar? É, exatamente, é uma interpretação. Portanto, foi mais ou menos isto que o André quis dizer com a última mensagem que escreveu. Portanto, acho que podemos seguir. Estamos, de facto, na rota certa. Estamos a ir bem. Ok. Continua. Olha, para além disso, experimentei... Já contei no episódio passado, acho eu, que tenho uma Kodi Box. Sim, andei a experimentar uma coisa que é o Kodi Mode. O Kodi Mode, basicamente, é uma app para Ubuntu Touch, com a qual consegues controlar remotamente o Kodi. O Kodi tem umas APIs que permitem fazer esse controle remoto. Acho que também tem uma versão web, uma interface web. Um web server, sim, exatamente. Isso nunca usei por acaso, mas o Kodi Mode utilizei, então andei a brincar com o Kodi. A única coisa que eu tenho que estar é na mesma rede do Kodi, e a partir daí ele liga-se, autentica-se. Estás a usar e a controlar, sim, quase tudo o que é do Kodi. Foi das primeiras aplicações que eu procurei e que senti falta, uhum, quando promovi o meu Ubuntu Phone Daily. foi exatamente uma aplicação para controlar o meu Kodi. E a minha dúvida é, eu na altura olhei amplamente, olhei, quer dizer, usei muito, durante muito tempo o Kodi Mote, e havia outra, na altura havia duas, desculpa. Agora? A Kodi Mote e outra. Havia uma que deixou de funcionar às tantas. Okay. Agora, quais é que migraram para qual é que foi a aplicação? É o Kodi Mote do Michael Zanetti. Que, era isso que eu tinha a perguntar, okay. Se migrou para o Open Store, sim, ou não? Sim. Ok. Mas o Michael deixou de trabalhar no Kodi Mote e, entretanto, outro utilizador fez um fork. E ela, portanto, neste momento há duas apps com o mesmo nome no Open Store. Se tu fores ao website, ele mostra as duas, mas se usares a app, ele só mostra a que tem atualizações mais recentes, que é a que está a ser ativamente mantida. Sim, faz sentido, parece-me bem. Yeah. E dá jeito, pá. Eu lembro que na altura comprei um teclado para o meu Raspberry Pi que corre o Kodi. Agora, é muito mais prático tu usares uma aplicação no teu telefone do que estares agarrado a um teclado completo. Eu tenho o comando, porque a minha Kodi Box vem com o comando. Tenho um teclado USB, USB não, Wi-Fi. E tenho a app, portanto tenho três formas diferentes de interagir com o dispositivo. Atenção a rigor técnico, o teu teclado não deve ser Wi-Fi. É rádio, okay. Mas não é Bluetooth. Pronto, exatamente, sim, é sem fios só. Sim. Comumente chamado sem fios. Sim, exatamente. E mais? Pá, e hoje descobri uma coisa muito fixe. E que eu sempre achei que não funcionava muito bem, mas que funciona melhor do que eu pensava. Não é perfeito, que é okay. Uma extensão para Firefox para meter tudo em dark mode, ok? Esta aqui não só mete em dark mode, ele tem vários temas possíveis dos quais podes aplicar ao site. O que ele mete para omissão, para mim parece-me suficiente para os sites que eu uso que ainda não têm um dark mode. E chama-se Midnight Lizard. É uma das aplicações recomendadas pela Mozilla. E estou a gostar, sim. Estou a gostar bastante. E recomendo. Portanto, quem quiser experimentar, ele tem a opção de desativarem ou de escolherem usar não usarem os temas da extensão, mas usarem só o site também. Portanto, podem escolher, porque nos que já são de dark mode, ele faz o contrário, começa a fazer o contrário, começa a meter mais claro. A sério? Yeah. Ok, mas é um bug ou é... Não, é mesmo a forma de funcionar. E tu, se quiseres, vais à drop down da extensão e dizes: olha, este site quero que fique como ele vem, e pronto. Ok. E é ficholas. Está bem, eu não faço parte daquele clube de gente que fica doida e histérica com o dark mode. Quando há uso, sim, ok. E posso dizer que quando uma aplicação me oferece a opção dark mode, eu acho que a ativo sempre, pelo menos as que estão. Agora, usar extensões ou forçar ou usar temas mais... Eu sempre achei que ia quebrar o funcionamento dos sites, mas aparentemente não. Nem o funcionamento, nem altera um bocadinho o aspecto e não fica perfeito, é um facto, mas não fica tão mal e não até agora não encontrei nada que tivesse quebrado e experimentei em sites bastante complexos, pelo que, pá, até agora só tenho coisas boas a dizer. Ok, bem. E acho que vou continuar a usar porque, pá, agride-me muito os olhos aquela claridade toda a vir de um ecrã. Não usas o Redshift? Uso, ou coisas uso para, o Redshift, pelo menos para tirar... E uso o que vem o nome integrado. Tem uma, sim, promissão, também não é? Uso. Tenho os dois porque já vinham instalados e isto foi upgrades, portanto. Exatamente, ele percebo. Já vinha com ele. Pá, e não tenho. Não, pá, não chega. O branco na escuridão continua a ser branco. E a agredir-me os olhos. A escuridão, ou basta não ser tudo muito claro cá fora. Percebo. E agride muito os olhos. Pá, eu estou bem com o Redshift, fico bem com isso, não me chateia muito. E quando a janela é muito grande, sabes o que é que eu faço? Quando a janela é muito branca, sabes o que é que eu faço? Encolho o tamanho. Ah, eu pensava mais que fechavas. Não, mas já aconteceu. Não, encolho o tamanho, ponho mais pequenino. E isso nota-se às vezes quando estou numa, num, numa reunião, e agora acontece aí com mais frequência, não é? Uhum. Não pela minha parte, mas pela parte de quem está neste momento a trabalhar em casa e que tem que falar comigo, e sente a necessidade de ver gente, que é uma coisa que eu tenho reparado também, que as pessoas deixaram de começaram a telefonar menos e a usar mais videochamadas, deve ser porque têm aquela necessidade de ver pessoas. Mas pronto, seja por isso, seja quando estamos aqui os dois a gravar o nosso episódio, eu às vezes sinto que a minha cara está muito branca e olho à volta e é uma janela qualquer do browser que tem uma página branca. O que eu faço basicamente é encolho o tamanho, e ter um ecrã grande e com muita resolução permite-me perfeitamente fazer isso. Epá, e estou bem, não me chateio. Entre isso e meter mais uma extensão, eu prefiro a primeira, honestamente. Mas com isto não quer dizer que seja contra as extensões, nada disso, cada um que usa aquilo que entender. Eu evito, também tenho algumas. Eu evito usar extensões, uso pouquíssimas. Todas as outras extensões que eu uso são para privacidade. Uhum. E, epá, e tirando isso, esta é a única extensão que eu uso que não é para privacidade. Ok, parece-me bem. Olha, então deixa-me falar-te. Sim, deixa-me sim. Falar-te. Já, eu sei que queres continuar, eu sei, eu já te dou mais um bocadinho. Deixa-me dizer-te que, olha, esta semana foi bastante intensa para mim, uhum. porque eu não sei em que ponto é que estava o meu histórico de impressões 3D na semana passada, se me quiseres fazer um ponto de situação. Falaste, qual foi a última coisa que eu contei? Falaste de teres centralizado a gestão das tuas impressões. Sim, pronto, exatamente. O que é que aconteceu dois ou três dias depois? O que aconteceu foi que uma das minhas impressoras estampou-se. Ah. Estampou-se de alto, ou seja, aqui para quem percebe de impressão 3D, aquilo que aconteceu foi o meu BL Touch deixou de funcionar. Eu já te explico, Diogo, não entras em pânico. O meu BL Touch deixou de funcionar. E então, eu vou explicando aos poucos, senão às tantas perdes o raciocínio. O BL Touch é um sensor, uma coisa, e por ser um sensor tem uma sensibilidade até bastante minuciosa, mas que basicamente sabe em que altura é que está o bico de impressão. O bico tem outro nome, o nozzle, em relação à mesa. Uhum. O que acontece? O meu BL Touch morreu, foi ter com o criador. E como foi ter com o criador, a mesa e o nozzle deixaram de saber onde é que estava cada um deles. E o que aconteceu à mesa? O nozzle quis imprimir, portanto, e o nozzle a imprimir é andar ali para trás e para a frente, uhum. e a mesa quis subir na direção do céu. E então raspou. Portanto, eu posso dizer que a saída do meu nozzle, o diâmetro são 0.4 milímetros, uhum. e eu acho que ele, depois de raspar tudo o que tinha para raspar, deve ter ficado para aí com 1,5. Passou para aí de 0.4 para 1,5, tanto que foi a raspadela. Eu já te ponho uma fotografia, ponho só para ti, Diogo, que eu não sei como é que se põe fotografias aqui no... Ah, não, posso pôr aqui. Podes partilhar o ecrã, para essa aplicação. Ah, pois é, posso partilhar o ecrã. Então, olha, vou partilhar para os nossos patronos, é isso. Vou partilhar para os nossos patronos, mas pronto, basicamente o que aconteceu? A impressora deixou de funcionar, a mesa eu achei que tinha ido com o galheiro, mas não, consegui recuperá-la, estive a raspar durante muito tempo tudo o que era resultado desse acidente, e o nozzle teve que ser trocado. Felizmente as impressoras trazem sempre um nozzle extra, uhum. foi fixe. O BL Touch não foi assim tão fixe, até porque tudo o que é, portanto, eu relembro que há uns meses estava a dizer que, e é sempre importante reforçar esta parte, eu comprei a minha impressora 3D com a condição que alguém a montasse por mim, burguês que sou, e nestes últimos dois meses já comprei uma segunda impressora que tive que ser eu a montar, até porque estamos em confinamento e portanto tive que ser eu a montar, já fiz uma série de montagens e apertos e afinações à distância, okay. e esta semana tive que desmontar o meu BL Touch e montar um novo. Até aqui a história podia ser divertida, não fosse o BL Touch custar quase 70€, e era só uma história divertida e gira, mas pronto, mas foi isso que eu fiz. Portanto, substituí o BL Touch e neste momento a impressora já está outra vez a gozar de saúde e super feliz a imprimir material de proteção individual, como era esperado. E sobre isto não vou dizer mais nada. Impressões 3D, desta vez estamos tratados, não tenho mais nada para dizer. Agora, Nextcloud, falas tu ou falo eu? Epá, não, podes começar tu por fazer o ponto de situação da nossa Nextcloud. Então, aqui há 15 dias, acho que foi, há dois episódios, aquilo que aconteceu foi que tentámos, sem sucesso, ou se calhar foi no anterior, já não me recordo. Já foi há dois, pelo menos. Eu penso que foi há dois, sim. Tentámos fazer a recuperação em direto, durante a gravação do episódio, da nossa Nextcloud. Para os nossos patronos, foi em direto. Que andava doente. Olha, estás a ver? Temos aqui o crowd a reagir assim que nós falámos no nome da Nextcloud. Mas pronto, estivemos a tentar fazer a recuperação porque nós tínhamos a nossa Nextcloud doente, provocado por, não sei se foi falhas na DigitalOcean, não sei, não cheguei à conclusão nenhuma, mas sempre que alguma coisa mexia quando havia alterações no theming, havia comportamentos inesperados, mas depois quando tu revertias o comportamento inesperado continuava a ser inesperado, portanto, umas vezes funcionava, umas vezes não funcionava. Nós tentámos, então, exatamente, há 15 dias tentámos fazer a recuperação aqui em direto, sem sucesso, e assumimo-lo publicamente, portanto não temos qualquer problema nisso. A questão foi que, entretanto, avaliámos aqui várias situações e, como o teu tempo é pouco e o meu também, a conclusão a que nós chegámos foi, uma vez que não há assim tantos utilizadores quanto isso e a utilização da Nextcloud não é muito intensiva, decidimos aplicar uma solução, apesar de nós corrermos isto numa máquina virtual, uhum, da DigitalOcean, portanto já falámos disto várias vezes, portanto, uhum, não é segredo para ninguém. Decidimos aplicar uma solução que já tínhamos aplicado antes, que era de instalar o Snap, portanto, à lá preguiçoso, aqui para nós ninguém nos ouve, à lá preguiçoso, instalámos um Snap, fizemos o... Pronto, tivemos que fazer o encaminhamento, uhum, dos pedidos, que aquilo é uma box, é um container LXD, portanto, uhum, tivemos que fazer essa parte, que foi a parte talvez que deu mais trabalho, porque a parte do Snap é amplamente, uhum, facilitada, e em, como era de esperar, em menos de um fósforo tivemos uma Nextcloud perfeitamente a funcionar, com HTTPS ativado, com A+ no SSL Labs, e com uma coisa que eu por acaso estriei-me na nossa nuvem, mas que tenho estado a instalar em todo lado, que é a implementação de hardware físico na autenticação, portanto na autenticação, uhum, multifator, neste caso o 2FU ou o FIDO, ou chamem como quiserem, para compatível com as YubiKeys, com as NitroKeys, uhum, eu e tu somos utilizadores da NitroKey, e pronto, e neste momento estamos, okay, e estamos perfeitamente a funcionar com ela, e está, eu pelo menos estou mais uma vez um cliente satisfeito. Saltámos dos Raspberry Pis, que era sempre aí que eu fazia os snaps do Nextcloud. Raspberry Pi 2, exatamente. Eu tenho cá em casa, tenho um 2 e um 3 a fazer Nextcloud Box, uhum, com um Snap, e neste momento estamos a correr numa VPS e está a correr bastante bem. Nós somos 3 utilizadores, é o staff do podcast, uhum, e às vezes um ou outro convidado, mas está a correr bastante bem. E olha que, para o esforço investido na reinstalação, sim senhor, estou contente. Ligámos aquilo a um S3, como já tínhamos ligado a outra também, portanto, apesar de ser um snap, não foi preciso fazer aqueles connects de mídias externos e coisas do, uhum, género, fizeste a configuração diretamente com o bucket, portanto, cliente e satisfeito. Em amparo. Zero de cabeça. Sim. Eu por acaso também estive a fazer coisas relacionadas com o Nextcloud, não com a nossa Nextcloud, mas também vou aqui partilhar com os nossos ouvintes e com os nossos patronos a fotografia que eu te mandei das minhas Nextcloud. Estás mais rápido que eu, que eu estava aqui a conversar e não estava a ouvir. E podem ver, olha que bonito a fotografia. Isto basicamente são todas as minhas Nextcloud boxes. Então, basicamente, o que eu estou a fazer, o que eu vou fazer é ligar as boxes todas ao mesmo switch que terá no uplink ligado a um NUC. Esse NUC irá funcionar como a interface desses Nextcloud para fora dessa rede. E como tem um NUC, tem sempre mais músculo que um Raspberry Pi. Neste caso há ali dois Pis 2 e o resto são Pi 3, acho que é assim. E um NUC que é sempre mais fortinho. Já posso, por exemplo, correr o Office, o OnlyOffice ou o LibreOffice na cloud, e já tem ali coisa para onde pagar, pode também correr as apps mais pesadinhas para fazer videochamadas, esse tipo de coisas todas, e um NUC já aguenta isso, até porque os meus NUCs, alguns deles são um bocadinho beefy, não tanto esse que tu tens aí, acho que até é dos mais fraquinhos, acho que os outros têm 16 GB de RAM pelo menos. O processador não é grande coisa, mas é o suficiente para o que se pretende. Para o que se pretende. Exatamente. Agora, por acaso, não consegui. Exatamente, olha, está o André a perguntar, o André Paula a perguntar como é que tu fazes para instalar o OnlyOffice. Eu não sei se tens resposta para lhe dar já. Eu acho que com o 8. Exatamente, com 8, é isso que eu queria chegar. Acho que há lá uma integração que tem que se ativar só. Acho que não é preciso fazer mais nada. Aquilo que é prometido, apesar de eu vi relatos de que essa app está cheia de problemas ainda e pode levar à perda de dados, portanto, juizinho. Mas é uma backups. App, vai-se à App Store. Vai-se à App Store e à App Store da Nextcloud, uhum. e faz-se instalação, como fazes de outra coisa qualquer. Sim, é isso. Ora, que eu vou então fazer. Essa parte ainda não fiz, não. O NUC ainda não tem Nextcloud. Okay. Portanto, é algo que eu irei fazer. Pergunta: já instalaste algum Ubuntu Server 20.04? Já instalei o Ubuntu Server 20.04 ainda antes de sair a versão Server, a versão final, ou seja, antes do dia 23 de Abril. Portanto, uma ou duas semanas antes instalei um Server. Um server, sim, tu perguntaste um server. Sim, era só para ter certeza. Estou neste momento a partilhar com os nossos patronos, não sei se estás a ver, Diogo, a fotografia do tal nozzle. E do lado esquerdo, aquele orifício muito grande, era suposto ter 0.4 milímetros. E foi comido até chegar ali. Portanto, andou a raspar na mesa até desbastar aquilo tudo. Portanto, se agora quiseres pesquisar por nozzle 0.4, vais ver que aquilo era suposto ser afiado. Super afiado e com o buraquinho de uma agulha. Ou nem isso. Mas pronto, tudo aquela coisa ali à volta do amarelo não devia lá estar também. É lixo, é excedente. Portanto, foi tudo resultado do acidente. Portanto, eu do Belt Touch não tenho grande coisa, porque eu basicamente partiu a patilha e pronto. Isto é uma imagem que só serve para quem é nosso patrono. Nunca é demais relembrar que ser patrono é divertido. Ser patrono do PUP é boa, é divertido. Mas estava-te a dizer então que... Ah, agora perdi o meu raciocínio, caramba. Estamos a falar sobre o quê? Ubuntu Server. Fotografia. Instalações do Ubuntu Server. Sim, fiz uma instalação. Okay. A ideia era, como estava a começar um projeto novo, a ideia era, e é um projeto de continuidade, era ver se conseguíamos, apesar de não ser a versão final e de ser ainda bastante verde, que se conseguia, se pudesse já utilizar. Mas como já tínhamos outras implementações e que não era linear aquilo, era preciso algum investimento. Ou seja, tudo somado, optámos por continuar a usar máquinas 18.04, mas provavelmente o próximo projeto já vai ser com 20.04. Esperemos que assim seja. Agora, não te sei dizer grande coisa, fiz uma instalação, corri o nosso código para ver se batia na trave muitas vezes, bateu uma ou duas vezes que ainda foi corrigido, à terceira vez optou-se por, é demasiado risco e demasiado investimento. Okay. Mas conta-me. O que eu quero dizer é que basicamente o instalador evoluiu bastante até nas últimas semanas. E uma coisa que eu fiquei espantado, porque instalei uma VM aqui há dias, é que no fim da instalação aparece lá um ecrãzinho em que tu podes escolher instalar várias aplicações. E basicamente o que ele está a fazer é propor-te instalar snaps, por exemplo, do Nextcloud, do Kubernetes, etc. 18 etc. já faz isso. O instalador do 18 já faz isso, acho que não sei qual é o pânico das pessoas, sim. Sim, mas eu instalei 18 há 3 semanas. Eu instalei um 18 numa VirtualBox há 2 semanas. Ok, nunca ouvi isso no 18. Pronto, por isso é que eu não percebo o alarido. Eu já tenho ouvido falar da história, não percebo o alarido, até porque já. Mas eu não vi alarido nenhum. Eu estou a dizer isto porque fiquei intrigado e gostei e eu não ouvi alarido nenhum mesmo. Mas eu ouvi já a malta a trocar e lá está. É sempre aquelas euforias. aquelas euforias cada vez quiseres. Que há uma novidade. Mas agora, em momento, da mesma forma como antigamente, eu digo antigamente porque foi uma coisa que nos acompanhou durante muito tempo, uhum. que é, tu chegavas ao final da instalação e escolhias instalar um DNS server ou um OpenSSH server ou fosse o que fosse. Sim, com o TaskCell. Exatamente, e tu TaskCell, exatamente. E neste momento tu tens uma coisa parecida, mas para snaps. Sim. Agora, volto a dizer, isto já vem do 18. Portanto, não eu não lembro de ver isso no 18. No 18 vi sempre o TaskCell, mas nunca vi isto. Se quiseres, podes, ou confias em mim, que é uma coisa fixe para ti. Há duas imagens diferentes do Ubuntu Server, o Live e o outro, que eu não lembro agora o nome. Fui ao site sem cambalhotas nenhumas, server. Não estou a dizer que sem fazer cambalhotas nenhumas, estou a dizer que há duas imagens diferentes do Ubuntu Server. O que eu estou a dizer é quando estás no site. E o Live, ok? São duas imagens. Mas quando estás no site da Canonical, só tens uma opção. Ok. Estou-te a dizer. Fiz uma ação de formação e a primeira coisa que nós fizemos no primeiro dia foi: vamos lá ao site, vamos descarregar e vamos instalar. Foi a primeira coisa que fizemos. Portanto, eu tenho isto ainda bastante presente. Portanto, não foi preciso optar grande. A única opção foi 18.04 ou 16.04. Portanto, foi no sentido. Desculpa, servidor ou desktop. Não foi mais do que isto. Okay, no servidor, instalaste o último LTS. Só estou a dizer que há mesmo duas imagens. E se tu fores ao CD Images, ele mostra-te lá e dá-te a escolher. Quer dizer, estão lá listadas as imagens que tu podes ir buscar e tu escolhes a que tu queres. Seguindo o trajeto mais tranquilinho de todos, não tenho aqui, não. Que é ir ao site e ir buscar e instalar, posso-te dizer que na versão 18.04 já te aparecem snaps. Eu lembro-me de cor do Rocket Chat, lembro-me do Nextcloud e há outros. Micro Kubernetes, AWS CLI também, o LexD. Mais o MAS, já não são sei vários. Não vale, não vamos estar aqui a dar seca também. Sim. Mas pronto, mas isso já acontece antes, no 20.04 acontece também. Ok. Por um lado, ainda bem. Agora que falas nisso, eu fiz uma instalação 20.04 e aquilo que eu salia, lá está, se calhar porque não estranhei tanto, porque já tinha visto antes, mas aquilo que eu achei estranho foi que o instalador do servidor. Até o instalador do servidor está muito bonito, pá. Sim, está mais bonito. Está com uma imagem mais cuidada. Sim. Mas eu disse isto porque, basicamente, é a forma mais simples de instalar de raiz um Nextcloud e de o ter a funcionar. Sim, ficas limitado em algumas coisas, por exemplo, nós temos não consegues controlar se utiliza MySQL, se utiliza outra coisa, há várias coisas que não consegues controlar, há coisas que consegues mudar depois da instalação e agora é claro que com objetivos versões de PHP, tipo há um coisas. Pacote que sentes falta, por acaso uma coisa que eu não percebo no Snap, não sei se tens informação adicional, que é o Snap era suposto trazer tudo bundled, agora o Snap, a verificação do Nextcloud, quando entras como administrador e vais verificar o sistema se está tudo ok, se o código está fidedigno, se está tudo, está tudo by the book, ele dá por falta do Image Magic. E a minha pergunta é, para já não consegues, é um Snap, não consegues enfiá-lo lá dentro, é uma limitação. E por outro lado, tens também o problema de, não é um problema, para mim é uma dúvida, que é, se aquilo vem all bundled, se aquilo vem detectado, e já vem detectado desde a versão 17, pelo menos, que ele sente a falta daquele pacote. Não sei qual é que é a limitação, certamente será uma limitação. Confesso que ainda não fui à procura nos issues, também não é uma coisa que me tira o sono. Mas não consigo perceber como é que um snap, que era suposto, lá está, 3 cliques e está a funcionar, de repente não ter uma falha destas que já tem não sei quanto tempo. Não sei se era como aquele bug upgrade para a versão 13 ou 14. Porque se calhar não é uma falha, porque se calhar a funcionalidade do Image Magic. Uma limitação. Não sei se é. Basicamente o que eu suponho que acontece é que há outra coisa a fazer o mesmo que o Image Magic e por alguma razão ele diz que o Image Magic não está lá. Olha que eu tenho para aí 7 ou 8 Nextclouds e ele é muito bom a detectar um pontinho que seja a mais num ficheiro do código do Nextcloud. Há de ser muito bom também, porque isso é uma coisa básica na programação, que é detectar os recursos ou as necessidades. Numa coisa que vem bundled pelos próprios tipos da Nextcloud... Não, é pela Canonical. É um tipo de Chronicle que faz. Whatever, certamente não fazem aquilo sozinhos. Mas seja como for. Ele e o pessoal da comunidade que fazem se certo. O Nextcloud vê como condição o Image Magic, qual é a lógica depois da outra ferramenta? Qual é a lógica de não desativares aquele alerta, porque é possível desativá-lo? Qual é a lógica? Não faz sentido, percebes? Eu não estou a dizer. Estás a assumir uma coisa, que o Nextcloud quer especificamente o Image Magic e não dá, por exemplo, a escolher nos deployments utilizar Image Magic ou outra coisa. Certo, eu não sei qual é a tua familiarização com a painel de administração do Nextcloud. Agora, tu tens coisas como avaliações que são feitas da base de dados, tabelas estão lá todas, se os indexes estão lá todos, há validações de software. Estás a assumir que não é um bug, estás a assumir que não é um bug nessas validações do Nextcloud e é por oposição estou a assumir que certamente é um bug. Onde é que ele está? Não faço ideia. Pronto. Mas que é um bug é. Agora, o que eu estou a assumir é. Não necessariamente uma coisa que vem... é um bug. Se as coisas não estiverem a funcionar. Então porra, e não está. Ou é o pacote não está lá, ou não está a ser detectado, ou está alguma a ser usado no outro, é um bug. Há alguma funcionalidade que não está a funcionar? Se há alguma funcionalidade que não está a funcionar, há. Quando tu dizes, em vez de teres a tua instalação limpa e sem erros, está a ser encontrado o. Não é um erro, mas é um warning, é um aviso. Ok, logo ser um warning não é um erro e não é necessariamente um bug. E agora, quer dizer, o que eu estou a dizer, isso não, tudo o que tu escreveste não é um bug. Se a detecção é suposto detectar o que lá falta e se não está a faltar, ou se está a faltar, ou se não está lá, ou é um bug no Nextcloud a detectar, ou é um bug no Snap porque não está lá, ou é um bug nos dois, agora tem que ser um bug, caramba. Não tem. Aquilo só acontece em snaps. Ainda por cima dizes que é um warning. Porque um warning ele pode simplesmente dizer, olha, isto não está cá. O que ele pode dizer é que alguma coisa não irá funcionar por causa disso, eventualmente. Ou, exatamente. Ou simplesmente poderá significar que há outra forma daquela funcionalidade que essa biblioteca. Então vai... eu dou-te um exemplo mais, porque pronto, já percebi que lá está, não tens, e é normal, não tens que ter, mas não tens a experiência. Espera, que eu tenho. Deixa-me acabar o meu raciocínio primeiro, pode ser? Certo, então vá, continua. O que pode acontecer é que essa biblioteca é uma biblioteca de manipulação de gráficos. Há mais que uma biblioteca que faz isso. O Image Magic é de longe a mais popular e a mais utilizada. Exatamente. Mas o Nextcloud pode eventualmente fazer uso, estou a supor, porque neste caso estamos os dois a supor, que o Nextcloud pode utilizar essa ou outra. Certo. E o que pode acontecer é que ele procura primariamente por essa, porque é a mais popular, a mais conhecida e eventualmente aquela contra a qual ele é feito o desenvolvimento, mas a funcionalidade que essa biblioteca presta estar lá na mesma por outra biblioteca ou nesse caso não será necessariamente um bug, mas uma limitação. Ela não estar lá e haver alguma funcionalidade do Nextcloud em si que não funcione. Agora a questão, encontraste alguma funcionalidade do Nextcloud que não funcionasse na como tu deves calcular, há vários tipos de bugs e há vários níveis de bugs. Há os que são mais críticos, os que são menos críticos. Agora, quando tu tens na mesma área onde ele te avisa, e também é só um aviso, que a memória do PHP é curta, e é o mesmo tipo de aviso. Ele quando disse, é um warning ou é um erro? É um warning, claro, agora é um warning que te limita, ok? Agora, o que eu te estou a dizer é, as tuas capacidades de desenvolvimento, se bem que não é aquilo que tu fazes agora habitualmente, mas ainda devem ser bastantes. Aquilo que é o teu esforço enquanto developer para detectar a presença de uma biblioteca ImageMagick ou de outra similar, eu diria que é o mesmo. É só juntares mais uma possibilidade não na validação. Não necessariamente. Tu podes procurar especificamente por uma e como há uma multiplicidade de outras, quer dizer, há uma, eu essa vou verificar, deixo o alerta para o utilizador ou para o administrador, certo. Para o caso de querer verificar se está lá outra coisa ou não. Ok. Agora, então vamos pôr, portanto, isto é o lado do Nextcloud. de Nogui temos uma, para mim uma grande dúvida. Depois tens do lado do de quem faz o snap, uhum. seja quem for. Quem faz o snap decide, e vamos imaginar que está lá uma biblioteca similar ao Image Magic, uhum. okay? Decide pôr lá outra. Uhum. Tem o código todo na mão. Uhum. Essa pessoa que instala o snap não pode modificar o snap, as bibliotecas que lá vêm dentro do snap. Ok? É um snap, não te esqueças. Sim, o utilizador não pode mudar o snap. Não pode mudar o snap, certo? E certo. Tu decides manter lá o warning? Parece-me estranho, sabes? Nesse caso, eles tinham de modificar o Nextcloud em si. É diferente de modificares o código do Nextcloud ou modificares as dependências que... Nem sequer é estou a falar de tu dizeres, ah, estou aqui a impactar o Snap, estes tipos da Nextcloud não percebem nada do que recomendam e eu vou escolher antes esta biblioteca. Não, não é uma questão de não perceber. Não é uma questão de não perceber. Razões fortes para não usar o Image Magic. Segurança, conhece por alguma? Exemplo. Segurança, por exemplo, de todas as bibliotecas desse tipo é que tem mais problemas de segurança. Ok, pronto. Aí consigo-te dar razão. Agora, são demasiadas dúvidas mas para sim, eu achar são, que é uma coisa normal. Percebes? A mim não me parece nada aqueles, extraordinário. Aqueles warnings se tu tivesse, devem ser, se tu tivesse devem encontrado ser alguma funcionalidade, isso são indicativos. Se tu tivesse encontrado alguma funcionalidade do Nextcloud em si que não tivesse a funcionar. Encontrei uma. Qual? Que é a integridade, a verificação de integridade e saúde para além do disso. Nextcloud. Para além disso. Não é para além disso. Não, é contraste. É uma, sim. O Nextcloud tem uma função e uma função é validar se está saudável ou não. E essa não está a funcionar em condições. Mas encontraste mais alguma? Que eu tivesse dado conta, não. Ok. Encontrei essa. Pronto. Percebes? Portanto, temos um bug. Pode ser crítico, pouco crítico, pode ser só incomodativo. Agora, que é um bug, não me convenças do contrário, Diogo. Se é no Nextcloud, se é no Snap, se é nos dois, se é, não sei. Mas que isto é um bug, pá, tem que ser um bug. Eu não acho que tenha que ser um bug. Sim, okay. Acho que pode ser interpretado dessa forma e pode ser simplesmente intencional. Porque certo. Os avisos não são, os avisos nem sempre são sobre problemas, os avisos às vezes são só para informativos. Dar-te uma informação. Avisos que eu vi sim, eu percebo isso. Agora, quando tu tens um aviso e são só informativos, mas convém que tu trates deles, porque a coisa pode estourar. Nem sempre. O do PHP depende é um deles, o do MySQL do é outro, depois falta de indexes no MySQL é outro. Portanto, são tudo warnings sim. que não, a Nextcloud não para. Sim. Mas pode parar. Pode, ou não. Mas é assim, há avisos e há avisos. E pá, depois é ali uma questão de discernimento de quem administra a aplicação, ver. Isto pode causar um problema desses, pode causar um problema de outros. Pá, isso das imagens, isso, a imagem mágica, pá, provavelmente isso deve, se formos procurar nas imagens, na parte das imagens das fotografias e do Nextcloud, eventualmente pode haver, podemos tentar encontrar alguma funcionalidade que não está a funcionar aí. E aí sim, não foi à procura, não, mas lá está. O esforço que envolve mudar de um snap agora para outra coisa qualquer não vale. Não é significativo. Não é isso que eu estou agora... a dizer. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que se quisermos saber se há de facto problema em faltar essa biblioteca, é ver se esse é o sítio ideal para procurar potenciais problemas por essa biblioteca não estar presente. Talvez, é como digo. Eu tenho no Nextcloud um produto muito bem acabado e muito bem feito, e a cada versão nova a coisa tem estado a evoluir. Uhum. Eu diria drasticamente, têm sido evoluções brutais. Portanto, enquanto utilizador e enquanto não conhecedor do que, aliás, falámos sobre isso há 15 dias, quando tu também estiveste de volta da nossa ainda doente Nextcloud okay. Legacy, e estavas a dizer exatamente que a partir de uma certa altura tu ou te convertes num developer Nextcloud ou então tens que confiar e deixar de seguir sim, a coisa e arrumar. Sim, e eu faço a mesma coisa agora. Da mesma maneira como confio cegamente, não é confio cegamente, nada disso, mas como tenho muito respeito e tenho muita consideração pelo trabalho apresentado e pelo produto uhum. Nextcloud, é que acho estranho que isto aconteça desta maneira. E como já vi vários daqueles warnings, naquela zona, eu como já vi muitos developers bons a terem opiniões completamente diferentes sobre o que fazer na mesma situação, e sim. que ambos com. Por isso é que há coisas que funcionam e coisas que deixam de funcionar, não é? E às vezes a coisa funciona sempre, eles têm opiniões completamente diferentes sobre como é que a coisa deve estar, de uma maneira ou de outra. E ambos têm excelentes argumentos para um lado e para o outro. Eu expliquei mal. O que eu estou a dizer é developers que têm opiniões tão distintas e tão diferentes que depois uns têm sucesso e outros não. Era aí que eu queria chegar. Mas depois uns funcionam e outros têm ótimas ideias, mas depois pelas opções que tomam, os projetos tendem a fracassar. Porque aparentemente ainda não encontramos nenhum bug, portanto temos de assumir que está... Temos opiniões diferentes. Eu encontrei um bug. Sim, não funcionalidade que é disponibilizada ao utilizador final. Isso exatamente, é uma funcionalidade... que é validar se aquilo não, está saudável isso, ou não. Isso é o administrador, não é a mesma coisa. Okay? Isso é uma funcionalidade para o administrador. Portanto, quando é para o administrador não é um bug, é isso? Não, não é necessariamente um bug. Não é necessariamente, neste caso, não por ser para o administrador, mas por ser um warning, não é necessariamente um bug. Ok? Não é a mesma coisa. E depois aí há que julgar na situação se é ou não é. Então olha, faço-te um desafio. Pega na tua pilha de Next Clouds, divide-a ao meio, ou então não dividas ao meio, torna a coisa mais divertida. Contas e nos números pares instalas Next Cloud com Snap. Nos números ímpares instala Next Cloud sem Snap. Ou não, seja, isso não vai acontecer. The old way. Eu sei que não. Sempre com Snaps. Vais ver efetivamente a diferença. E vais ver que não só que há diferenças, como num sítios as coisas funcionam e noutras não funcionam igual. Para não entrarmos aqui na discussão se é um bug ou não. Não funcionam igual. E sendo aquilo, volto a dizer, a grande vantagem de tu teres uma Docker Image, ou de tu teres um Snap, ou de tu teres outro tipo de produtos, uhum, em que é suposto teres um maior controlo sobre as dependências e sobre aquilo que tu usas, sobre as interligações, uhum, é uma das grandes vantagens do Snap. E por isso, sim, é que aquilo é para preguiçosos, porque quando tu, aquilo é só um ficheiro, pões lá o ficheirinho e aquilo está a magia a acontecer. Nesse sentido, acho que, e volto a dizer, eu cheiro-me que isto deve estar relacionado com, eu não sei qual é que foi aquilo, não sei se tu te lembras qual é que foi aquele upgrade gate do Snap da Nextcloud, não sei se foi da 12 para a 13, da 13 para a 14, não. É que aquilo demorou muito tempo, porque havia uma limitação que não se conseguia ultrapassar, e se eles demoraram muito tempo mesmo. Acho que foi da 11 para a 12. Provavelmente, foi por aí, sei que já foi, felizmente já há bastante foi há muito tempo, já não me lembrava disso. Mas eu quero acreditar que será uma limitação desse nível. Não consigo, olhando para tudo aquilo que eu já expliquei, e tenho muito respeito pela Canonical, pelos Snapcrafters, pelo Nextcloud, por uma série de snaps que existem, uhum, eu sou daqueles que defendem com unhas e dentes a utilização de snaps. Acho que sim, acho que eles devem ser utilizados e não merecem todo o ódio. Acho que a conversa nem tem nada a ver com isso que lhes tem indicado. Agora, Tenho para mim que deve ser uma limitação. Para mim, eu só consigo explicar esta história como uma limitação de qualquer coisa no Snap. Como existe também, por acaso, no outro dia li umas coisas que é capaz de me alertar, de me resolver um problema. Uhum. Mas deverá ser uma limitação, quanto a mim, do próprio Snap. Não consigo imaginar outra explicação que não essa. E não me passa pela cabeça que seja intencional, honestamente. Da mesma maneira como tu, quando instalas outras aplicações, não tens a opção de fazer update, porque eles desativam o update. Eu não excluo, porque o update vem por outro meio. Eu não excluo à partida que não possa ser intencional. É okay. Só isso. Pode ser, pode não ser. É só isso. Tens softwares que, quando são entregues principalmente, por outras vias que não a convencional, uhum, aquela opção de procurar updates ou uhum, coisa do género, não vem ativada, porque há o cuidado das pessoas. Uma vez que aquilo te é entregue com um repositório ou é-te entregue por um snap ou qualquer uhum, coisa, tu não vais procurar ativamente atualizações. Elas têm que vir de outra forma. Certo. E esse software é modificado porque pela forma como te é entregue. Isto deveria, certamente, para ser bem feito e para estar a funcionar em condições, não havendo uma limitação técnica, ser feito da mesma maneira. Não vejo explicações para não ser, nem vejo explicações para ser outra coisa, porque tu não tens que ser avisado de nada, porque aquilo tem que funcionar e pronto. E aquilo claramente há ali qualquer coisa que ou ficou esquecido, ou, e eu não quero acreditar que é esquecimento, mas sim que é uma limitação. Agora, temos mais coisas na agenda, Diogo. Não vejo que razão que seja limitação. Há mais aplicações com Image Magic que Snapped, de certezinha absoluta. Não sei, não tenho dados para comentar isso. Mas eu com a certeza que o Image Magic tem imenso software. Portanto, era... Mais uma razão para não estar em falta, então, há não sei quantas versões de Snap. A não ser que tenha, deixa, por exemplo, utilizar outra coisa. Está bem. Ok, trabalho de casa, gente. Gente que nos ouve, gente que nos ouve, se tiverem dados adicionais a acrescentar. Okay. Mais coisas. Já que estamos a falar do Nextcloud, convém avisar que o nosso ouvinte e patrono e companheiro de podcasting, André Paula, esteve a fazer uns vídeos no canal dele, no Linux Tech PT, sobre a instalação de Nextcloud. Eu não sei se ele já acabou, ainda não tive a oportunidade de ver se ele... Importa referir que esse mesmo indivíduo está a chamar-nos amadores na janela de chat deste vídeo. Ok. Porque ele acaba de referir que os snaps, em contexto profissional, não são a escolha ideal. Portanto, se nós usamos snap, ele está subentendido até ele ter que gerir amadores. Um parque de máquinas com um monte de software diferente que ele tem que atualizar, ele muda de opinião. Mas, isso e não só, quer dizer, quando tu passas 8 horas por dia a gerir máquinas dos outros, tu queres gerir o menos possível as tuas. Não só. Também passa um bocado por e dos outros também. E além do André Paula, o GLUA, o Grupo de Linux da Universidade de Aveiro, também tem um videozinho no canal do YouTube deles sobre Nextcloud. Portanto, passem por lá, passem pelo canal Linux Tech PT, passem pelo canal do GLUA. Eles são amadores ou são profissionais? Eles recomendam Snap ou recomendam outra solução qualquer? O André Paula não recomenda, pelos vistos, o GLUA. Ainda não vi o vídeo. Tenho na minha queue para ir ver, mas ainda não vi. Sobre o GLUA também, eles têm estado a fazer uma série de vídeos, workshops em direto, que vocês depois podem ver em diferido, obviamente, no YouTube. E no próximo dia 6, portanto daqui a 2 dias, próximo para patronos, exatamente, às 15 horas, o professor João Paulo Barraca irá fazer mais um workshop sobre Docker. Portanto, dia 6 às 15 horas. Não percam. Ora, aí está. E então, como é que é? Temos que encerrar isto, não é? Portanto, a malta esticou-se aqui a discutir bugs. É. E olha, vês, deste-me razão. Bugs, viste? É assim que eu te saco a razão, pá. Pelo menos faço-te rir, que é importante também. Caramba. Sim, sim, sim, sim. Então vá, bora lá, como é que é? Onde é que as pessoas nos podem encontrar? Pá, estamos a chegar ao fim do episódio. As pessoas podem nos encontrar em todas as aplicações de podcasting, de podcasts, e dos agregadores, ou os podcatchers, como preferirem chamar. Podem encontrar também no nosso site, podcast.ubuntuportugal.org, no Patreon, onde também podem procurar por podcast Ubuntu Portugal, e tornar-se patronos pelo preço mínimo de $1 mais IVA. $1 mais IVA, sendo que o dólar é americano, mas depois o IVA é português. Exatamente. Não sei, mas pronto, não estou, também não me apetece estar a discutir isso agora. Diogo, temos que acabar isto. Ainda temos 3 minutos. Mas pronto, mais, temos também a possibilidade de nos apoiarem através do Humble Bundle, comprando um dos packs que a gente às vezes recomenda, outras vezes não recomenda. Vez não recomendamos nenhum em particular, mas podem comprar qualquer um dos bundles do Humble Bundle e ainda assim apoiar-nos também. Para isso utilizem o nosso link de afiliados, que nós incluímos nas notas do episódio, e a partir daí podem escolher se querem dar dinheiro ao podcast ou não e quanto. Exatamente. Deixa-me só fazer aqui mais uma cerejinha no topo do bolo, também mais uma vez aqui apelando à participação dos patronos e enaltecendo, não é apelando, enaltecendo a participação dos patronos. O André Freitas acaba de escolher o título para este episódio do podcast. Portanto, este episódio vai chamar-se Clash of the Bugs, portanto está batizado. Obrigado, André, porque é sempre uma coisa que leva o seu tempo. Inventar dos títulos. Insetos, pá. Isto tem que ser em português. Mas, só tivemos um título pronto, em inglês. Não fica tão bem, pá, não fica tão bem. Mas fica mais engraçado. Também sou patriota nesta questão da língua e das palavras, sim senhor, mas há umas que ficam de facto melhor noutra língua. Mas é, basicamente é isto, portanto, ouçam-nos na Rádio Zero todas as quintas-feiras às 10 horas da noite. Exatamente. 10 horas mais 3 minutos, ou então no domingo de manhã, algures às 11. Acho nunca sei a hora da repetição. Acho que é às 11h03. Mas é isto, ou ouçam-nos durante a semana, em qualquer altura, repitam, partilhem nas redes sociais e, da minha parte, até à próxima. Epá, estás com uma pressa enorme hoje. É? Não estou, então não é? Ainda temos tempo. Não, falta dizer que o show é produzido por nós, Diogo Constantino e Tiago Carrondo, e editado pelo Alexandre Parrapiço, o senhor podcast. É nesta altura que eu digo que estou aflito para ir à casa de banho, por ser que me estou a despachar. Pronto, olha, vês? Pronto, e agora é que é. Até à próxima. Até à próxima.